Controle, Azul 2795, para descida, Pondel. Azul 2795, desça para 4.000 pés, o ajuste 108. 4.000, 18, eu estou sendo assim. 4298, 2.000 pés. Vou autorizar o senhor agora, Azul 4298, desça até 2.000 pés, o ajuste 108. Está autorizado a final do procedimento ILS e repasse estabilizado. Azul 2782, pode vai estar? Azul 2782, vou ir para o Edduna, desça até 3.000 pés, sem restrições, o ajuste no 08. Duna 3.000, mantendo high speed, com 1.018, Azul 2782. Passando externo, estabilizando a chané 6313, chame a torre em 1895. 295, até logo, senhora. Salvador, 6313, chané final da 10, estabilizado. Boa noite, chané 6313, continue a aproximação, aguarde autorização de curso. Vai dando, pode continuar mesmo? Vento 120 graus, 109. Obrigado. Então 3858, decolado ao 55, chame controle frequente no 20, décima 8. Vento 120 graus, 109, achando a 63, 13, ajuste de altímetro 109. Livre, 109. 3858, contato radar, vou para o nível 370, perfil Momo. Eu tenho saída 3858. Chané 6313, no solo 58, livre táxi, primeira direita, 121, 109. 109, obrigado, até logo. Lente magnética 110 de fibra. 235, limitada a 110 magnética de fibra, azul 2795. Puxa 10 pro 7, tá lá na escuta. Fã 3815, copy. Prossiga. Autorizado Guarulhos, 340 via Pesolo 10, decola da pista 10, direita, da Euleda, Depois Leda, Motiva 120, decimal 8, 5460. Estabilizou 4298. 4298, torre 1895. 3858 do 4298, pouso autorizado, pista 90, vento 90 graus, 90 nós, ajuste de altímetro 90 nós. 0198, eu ajuste, está livre o pouso. Azul 2795, informa o tráfego 10 horas, 8 milhas, rumo noroeste, cruzo 097 em ascensão, é o Airbus 320. Azul 2782, desça para 2010, autorizada, sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 está autorizado, vai reportar estabilizado, 2782. Azul 2795, curva à esquerda para 200, limite ao localizador, desça até 3.000 pés. Esquerda 200, limitado ao localizador, descendo a 3.000 pés, azul 2795. Via 310 estaria autorizado na presidente Puxbeck. Via 310, afirmativo, chega o táxi. Outra 3815, portão 03, puxa acionamento. Autorizado, chega o táxi. Chama ali, 3815. Estabilizado, azul 2795. Estacionamento. 1096, portão 9, livre, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 096, chama o táxi. Boa noite, Tran 3305, tem que ter o IC. Tran 3305, acione identificação, autorizada, chegada a Mari, desça para o nível 060. Gente boa, a Mari 060. Tran 3858, chama o centro Recife, na frequência 126.85. Azul 2782, chame a torre em 1895. 1895, boa noite. Do 4298, no solo 03, livrou 121 no 19. O 298, prossiga até a cidade de Juliette, é forte para ingresso. Azul 2782, na escuta da Torre Salvador. na escuta da torre sonora. Agora sim, meu querido, na aproximação final totalmente visual, baixado travado. Azul 2782, escudo autorizado, pista 90, vento 120 graus, 109. Autorizado pouso, 2782. Salvador, voo 096, com 169, 3 horas e 5, Teresina, pronta. O 096, prossiga até através do portão 612. Aguarde para prosseguir. Através do 612, aguarde. Escute a minha torre, 19895. 295. 974, desça para 2.000 pés, ajuste no 018, autorizado a sinal ILS e repasse estabilizado. 2.000 pés, 18, a número de sinal ILS. Siga. Não chegou nenhum plano, nem notificação do novembro das quiz que confirme o destino e o horário. Notificação para em 355, ciente, aguarde coordenação, aguarde autorização. Para o ataque do TAN 3815, temos 157 a bordo com 3 horas e 55 o galeão. Torre Salvador, boa noite, azul 2795. Não sou estranho, tem baixado trabalho. Boa noite, azul 2795, continue a aproximação, aguarde a autorização de voo. Aguardando, continua a aproximação do 2795. Azul 2782, no solo ao 07. Chame solo 121, décimo 9. 219, azul 2782. 6310, observe o Embraer da Azul ingressando, vai estacionar no 01. Após o Embraer está livre até o ponto de espera via Índia, 1895 a torre, o ajuste 1018. Após o Embraer ingressando no 01, está livre para o 1892. Solo azul 2782. 2782, Quilo Pátio 3, 3 Lima. Quilo Pátio 3, 3 Lima, azul 2782. Sim, 4298. Afirmativo, pole position. Vou no 096, vai seguir o chané, no ponto de espera 1895, 1018 é o ajuste. Boa noite. 3305, desça sem restrições para 3.000 pés, o ajuste 1.08. 3.305.09, quem está 3.305.09, boa noite, está 3.805.0.0, pronto. 3.8.1.5, autorizado a alinhar e manter fechando zero. Alinha mantendo zero, 3.8.1.5. Mais distante. Sino 21, 19. Na direita, solo 219. Solo Salvador, Salvador de Azul 2795. Azul 2795, pátio 3, fica atento ao sinalizador. Ok, formado em posição, ingresso via aquilo. Aquilo, vai ficar atento ao balizador, 2, 7, 9. 1, 5. 2, 1, 3, 0, 0, ponto 0, 0, 0. O 974 completa a final, chama a torre agora, 118 mais 5. 105, obrigado. Agora Salvador, Godial, Rio 5974, sinalizado no localizador da missão 10. Rio 5974, aguarde autorização de pouso, o ajuste de altímetro 1.08. 118, não sei se obrigado. 118.95, aciona 0133. Décima 8, boa viagem. 308, boa 3.815. Controle, boa noite, Otan, 3.815, 1.700, Nadael. Papa Romeu, novembro, nosso início, boa noite. Livre o acionamento, chame pronto para o táxi. Tem a via saída da EL 3.815. Mantém a saída 3.815. 3300. Data final, torre 108953305. Observador 73305, uma milimeia para Timbra, embaixada para base visual. Seixa 3305, continua a aproximação, vai atualização de pouso. Rio 5974, solos 15, táxi direito, deixa 121 no nosso solo. Autorizada, né, Mateta? Pronto? Autorizada, né, Mateta? Autorizada. No solo 20, táxi direito, 121 no 9, o solo. Direito, 219, obrigado. Boa noite, Otá 3305, Libro? É 3305, boa noite, taxi Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette vai pro 05, obrigado, 3305. Xené 6310, autorizado a decolar, pistão 0, Ventura 20 graus, 8 nós. Salvador, uma boa, gol no 096, ponto está pronto. Gol no 096, autorizado, alinhar e mantém no 0. Autorizado em alinhar e mantém na 0, gol no 096. Controle Salvador, boa noite, o Xené 63 nos dá. Fez no 0, sobe 350, voa Jamo. Voa Jamo, 350, 63 nos dá. Decola os 2-2, chama o controle 1-2-0, cima 8. Pela meia, livre decolagem, pistão 0, vento 1-2-0, graus 8-9. Descendo 0-9-6. Gol no 096, decola os 2-4, chama o controle 1-2-0, cima 8. 2-0-8, obrigado. Salvador, gol 096. 096, sobe 370, via saída Bombo-Vigil. Bombo-Vigilância, ciente. Alguma possibilidade de voar direto Cogbo? Quase na escuta no 096. Quarta. Zero 96 negativo, Cosmo, mantenha a saída Momo, transição forte. Mantém. Zero 6310, chama Recife agora no 26-85. 2685, 6310, uma boa noite. Boa. Bono 096, sobe restrito nível de voo 330. 330, 096. Salvador. Boa noite, Oceania 6613, copiou o uísque, solicita Guarulhos, 360. Oceania 6613, boa noite. Guarulhos, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da Euler da Morte, viagem do 1-0 até Taubaté. 5467, transponder, controle 1-20-8. 360, decola da 1-0, pela direita da Euler da Morte, para o 1-0 até Taubaté. 5467, acionou 1-0-8, chama, posição número 7, que é para o direito, contato frequente. Bom, 1096 chama agora o Centro Recife, 1-26-85. 1-26-85, bom dia. Bom dia. Fazer 4980, boa noite. Para Recife, nível 330 autorizado. Decolagem da 1-0, curva à esquerda. Subida por Cajamo, Caju. Viagem do 1-7. 5472, transponder, controle 1-20-8. Dois 246, na via chegada, desce para 4 mil pés, ajuste no 018. 018, Centro de Alagoinhas, mantém via chegada no 246. Oscar Juliette X-Ray, mantém o 090, chama para descida, da presente voa Itapa. Autorizado até o 050. Request fly direct, final approach 6. Say again? Can we fly direct the final approach 6, sir? Clearly, sir. Descendant to 1700, let's say 1018. Down to 1700, 1018, or 6224. Heading, same breath. Via Patim, de Conflicto Torre 118, decimal 95, Cirúrgico 08, bom voo. 22, Pátio Índia, 2895 na Torre, Oceanel, 33, boa noite, bom trabalho. Boa noite, desce até o 060, via chegada bom. 060, via bom. Via chegada bom, se desce até o 0620. Boa noite, Torre Salvador, China 63, 3.0, down no 3, down no 0, pronto. Já linda, decola imediato? Ah, irmão. Autorizado, ingressado em área de decolar, vento 120 graus, 109, 63, 13. Além de decola, ô China 63. Chamei 6224, completa final, estabilizar, chama a torre 118-95. Tower 1895, 6224. Bruno 246, 2000 pés, completa via, ajuste no 018, autorizado LS, reporta final no 246. Via no 018, completa reporta. Salvador Tower, good evening, Oceaner 6224, established visual. Nigeria 6224, continue post, stand by for landing clearance. Stand by. Bom pouso, De Paula. Adel? Sim? César, alô Nico. E aí, brother? Ai, meu Deus. Xané 6224, autorizado pouso, pistão 0, ventura 20 graus, 8 nós. Birdland 10, Xané 6224. Xané 6313, decola aos 49, controlando 20, acima 8. 208, controle, Xané 6313, boa noite, bom trabalho. Beijo. Ô, bom voo. Boa noite, controle, Salvador, Xané 6313, decola passando... 1.700. 313, boa, sobe 360. Autorizado uma posição líder, 360. O 361 no 3. Subindo 360, na, líder na proa, 6313, obrigado. O 4235, via chegada Bonf, autorizado descida até o 070. Via Bonf até o 070, perdeu contato com o 5-3. Right and call 121-9. Okay, to the right and ground point 90, center 6224. Good evening, taxi approved via Alpha Juliet, gate 06, correction, gate 03. Alpha Juliet 203, Ocean Air 6224. This is